33ª aula. Queremos nos tornar um polo de atração daquilo que nos realiza, mas quanto a dinheiro, o que será que nos falta para melhorar nessa área? É um conjunto de atitudes da visão da vida, mas existem alguns pontos fundamentais em como lidamos com valores, como o merecimento, de que forma olhamos para o mundo e achamos que as coisas são fáceis ou são difíceis. Será que você gosta do difícil, ou acha que o dinheiro pode vir fácil? O que você sente, é sentir, não é achar. O sinto verdadeiro lhe mostra onde você está se pondo. A facilidade do dinheiro é uma coisa generosa da vida. A pessoa que flui sabe que o dinheiro vem fácil, ela tem feeling, ela não tem medo do amanhã, não tem aquela coisa do vai faltar. Só gente mesquinha tem crença da falta. A pessoa mesquinha não curte a generosidade, ela só vê o difícil, os defeitos, ela acha que bom senso é saber que o mundo é difícil. É do tipo catastrófico, sempre vivendo grandes dramas na vida. Você que está nessa precisa olhar para isso para sair disso. Enquanto não olhar e tirar isso, não vai sair dessa. Quem tem abundância está no ganho, quem não tem é porque está sempre na perda. Quando você está no ganho, você ganha. Estabelecendo um elo positivo com o ganho, comece olhando para o que você tem, para as pequenas coisas do dia que você tem. Poucas pessoas se dão o mérito. É você que se dá o mérito, não os outros. Você cultua seus defeitos, sua pequenez, você se coloca para baixo. Você não se dá nota 10. Você acha que tem que ser muito melhor, e aí se espelha em pessoas muito diferentes, que não tem nada a ver com você. Aí, como não tem os meus talentos, pois seus dons são outros, se coloca para baixo, porque não consegue ser igual a essa pessoa. Em vez de ir buscar quais são seus dons, se desvaloriza e não desenvolve o seu potencial que não tem nada a ver com o do outro. Se você fosse atrás de desenvolver seu potencial sem olhar e se comparar com o outro, você conseguiria a realização de seus espírito, mas sempre está em tempo, pois somos eternos. Porém, quanto antes formos atrás do nosso, mais nos realizaremos. Quanto mais você desenvolve seus dons, mais você vai para a frente e mais forte se torna. Para melhorar o fluxo do dinheiro, você tem que se dar valor. Quem é você para você, qual o seu preço? Quanto você vale, quem é você para você, não para o outro, o mercado de trabalho reconhecer, é você. Quanto você se reconhece? Você sempre se dá o melhor, sempre puxa o melhor de você, eu tenho esse valor, eu sei que posso, eu não sou aquele que fica ali, tenho fibra, acredito em mim, sou capaz, tenho talentos, boa vontade, sou caro. Sempre quero fazer o melhor. Eu sou o número um para mim, não para os outros. Você quer o melhor sem achar que vale, sem fazer o melhor. É só papo. Cabeça não faz energia, o que faz é atitude mais fácil e não reclamar do mundo. Você reclama? Porque não está cuidando bem de si, não está se pondo no melhor. Eu sou o melhor para mim. E já basta. Não precisa ralar, é só pôr paixão, o coração, ir com entusiasmo. Ou você só queixa? Você é preguiçoso, por quê? Porque não se valoriza, parece que a dor terá que vir antes para empurrar, senão não vai. Mas a dor não tem que vir antes, você tem que se olhar diferente e deixar o comodismo, mas quer a glória do herói que ralou para chegar. E onde está a paixão? A empolgação? Esse sentimento não é mania de grandeza, não. Nosso espírito é grandioso e quer fazer grandes coisas, e tem que insistir. Nada é difícil, você que idolatra a dificuldade como se mérito só fosse para quem sofre. E é o contrário, quem consegue fácil é que tem mérito. A base é assumir o que sente, não o que pensa. A cabeça enche, dá um chega para lá na cabeça, manda ela andar. Fica lá dentro. Sinta você, sinta como aquilo é espontâneo em você, sinta como lá dentro nada é problema. Pessoa que se valoriza tem boa vontade, está bem em qualquer situação de serviço, e faz bem feito, está satisfeito com o que faz. Isso é tudo. Às vezes exigimos o impossível de nós, além de nossas possibilidades, aí ficamos insatisfeitos. Temos que fazer até onde podemos chegar, não estar forçando, ultrapassando nosso limite. Fazendo melhor nosso a cada dia e aí sim, a cada dia ir ultrapassando ponto a ponto nosso próprio limite, mas, veja bem, passo a passo, sem forçar, numa boa, com respeito conosco. E amanhã você pode melhorar 2 pontos. Aí sim, você curte. Quanto mais tenho prazer no que estou fazendo, mais mérito eu tenho, estou no ganho. O feeling que nos guia, se assim permitirmos, o feeling que nos dá a realização, é o espírito em ação real. Se eu estou pondo o melhor que eu tenho, estou valorizando minhas oportunidades. Tem que ter a visão, essa que vem do nosso espírito é que nos leva. Na sensação de visão de nosso espírito tudo é luz. Quando nos ligamos na luz do próprio espírito, tudo no universo nos leva para onde queremos ir. Não nascemos para necessidades. Qualquer coisinha fazemos um escândalo e ficamos na falta. Vamos desimpressionar a gente das coisinhas. Ao que me leva realmente é a minha predisposição do agora. Ouse quebrar tudo o que você crê sobre falta. Seu espírito não acredita em sacrifício. A gente é que se empurra para baixo. O dinheiro não gosta de pobre. Ele gosta de gente exuberante, de bem com a vida. No feeling, a criatura de bem com a vida se põe, e ela age e esse é o gozo dela e ela diz eu sou o máximo, eu vou no melhor, eu quero o melhor. E o dinheiro sente e diz é com esse que eu vou. Não devemos, de jeito nenhum, deixar o mundo nos enfiar ideias limitadoras. Banque sempre. Olhe para você como aquele que nasceu com o destino da conquista. Eu sou a vitória andando. 34ª aula. O que governa a vida da gente são as atitudes. Demora muito para as pessoas perceberem que o que decide a nossa vida não são os atos e sim nossas atitudes lá dentro. A maioria fica se matando, ah, o que eu vou fazer, quer dizer como vou agir, fala de coisas para fora, para fazer fora de você. E não é fora, é dentro, o que vou fazer para mudar aqui dentro? Vemos tanta gente fazendo tanta caridade, pessoas tão boas, e se ferrando. E pode ser uma pessoa muito legal, mas lá dentro está cheia de falsa modéstia, um poço de vaidade, uma atitude de desvalorizar-se, tudo só para os outros. Na vaidade de fazer tanto para os outros, vai receber? Não vai. A nossa grande ilusão é a aparência. Se toda ação tem resultado, como tem pessoas que nem agem e têm tudo? O que é se pôr no melhor? Tudo tem a ver com atitude. Você diz eu sou assim e assim, os outros jogam os projetos deles sobre você e você capta, porém somos livres para dizer não para essas coisas. Para ser rico, primeiro você tem que se sentir rico. Tem que se sentir gostoso para ser gostoso. Então tem que começar a usar essas atitudes. E é como sapato novo, você vai estranhar, vai incomodar no começo. Tem que insistir. Essa roupa da gostosa, você vai estranhar também, vai se sentir uma pessoa falsa, mentirosa. Imagina, eu sou aquela lá que se estrepou naquele dia, naquela festa, e por aí vai. Só vem coisa ruim para lhe pôr para baixo, mas tem que insistir na roupinha nova até acostumar e só vestir essa. E ela é boa, não é porque é nova, é a alma que gosta. E por que ela gosta? Porque é o número dela. Cabe, é para você. Depois que você enfia gostosa, você anda gostosa, sente gostosa, respira gostosa, ah, mas a roupinha velha vai voltar, ela volta sempre. São seus velhos padrões grudados ainda gosmentos, aí vem até aquelas coisas antigas que você nem se lembrava mais, tira as coisas lá do baú. Isso vai ficar voltando mesmo. Não desista, insista na roupa nova. Insista agora. O poder do agora é tudo. No mesmo instante em que você veste o novo, já está fluindo. Ah, que sorte você tem! Sorte não existe, o que há é atitude. Quando você entra numa atitude que nutre você, pode acontecer até que, se você cuidava muito de sua aparência, dê uma relaxada; se ao contrário não se preocupava, começa a se cuidar mais. Em suma, é o equilíbrio que uma atitude confiante de bom senso traz. Agora estou assumindo minha verdade espiritual. Qual é a minha verdade espiritual? Aquilo que me casa bem. Aquilo que é sincero. Eu sou perfeito por direito natural, a natureza me fez para ser assim. Não me comparo com ninguém. É tudo ilusão da cabeça. É mais importante, sou perfeito para mim. É uma atitude altamente positiva e respeitosa para comigo. Estou digno, numa postura de muito valor, por isso sou uma pessoa muito generosa, que é a riqueza de nosso espírito. Nós éramos medrosos, porque nos achávamos vítimas. Isso é falta de generosidade. Temos medo de ficar sem dinheiro, de ficar sem amor. A generosidade requer uma cabeça boa para tirar o medo das perdas, da falta. Quando entro na atitude generosa, tenho que largar o medo. Quando você coloca os novos padrões, nem sempre você banca. Você terá umas caídas, não tem problema, faz parte. Na generosidade sinto que algo grande vela por mim. Na frequência da pequenez também responde na falta, na pequenez. As forças espirituais seguem a vontade da gente. Se você acha que determinada coisa não é para você, ela não a deixa vir. Segue os seus padrões, a sua vontade. A nova roupa vai ficando se você insiste e não ouve os outros, porque eles vão falar, tenha certeza disso, esteja preparado. Você tem, além de insistir na roupa nova, que enfrentar o negativo do mundo. Não discuta, simplesmente volte para o seu, é isso que importa para você, não o palpite alheio, porque isso virá de montão, pode esperar. Quando você é gostoso, você é solto, sem ansiedade. Essa sensação de soltura é atitude. E as coisas boas acontecem em sua vida. Quando se é generoso, se desapega de tudo, dinheiro, família. Vive no presente, flui bem. Desligar da família não é falta de amor, é desapego somente. Ame, solte, o amor não prende, não tem apego. Porém, temos a mania de, entre tantas coisas boas que nos têm acontecido, de ficar num cinco itens que não vingaram e a eles nos apegamos para nos pôr para baixo, eu sou aquele que, e ficamos martelando nessas coisas. Então, para nos tornarmos uma pessoa gostosa, precisa 1. Olhar lá dentro e ver o que está pegando, que tem que trocar para fluir. 2. Mudar a atitude e insistir nela. 3. Bancar não se importando com os contras do mundo. E, em quarto lugar, buscar sempre, todos os dias, o mundo espiritual, se ligar nele e pedir mesmo ajuda ao invisível. 35ª aula. Quando você vai mudar atitudes, você encontra aqueles condicionamentos que foram se formando ao longo de sua existência. A essência das atividades que o levam para frente são as do bem em si, dentro, totalmente independentes das de fora. É ilusão esperar que fora esteja bem para você ficar bem. Por exemplo, quando minha mãe estiver bem de saúde, aí sim posso curtir a vida. Errado. O que resolve? Quando a gente fica numa situação interna boa, tudo fica bem. O mundo lhe ensinou que a realidade é a base. Eu não tenho dinheiro no banco, eu sou pobre. Você acha que isso basta, sem observar que não tem nada a ver? Age assim quando desconhece a lei da atitude. Dá uma coisa errada, já fala o que eu vou fazer. Já em desespero, sem confiança nas forças espirituais que tudo regem. Tem que ser o contrário, tem que confiar, eu sou uma pessoa boa, legal, tenho ajuda do invisível, assim as coisas começam a mudar. Toda vez que tem ansiedade, quer muito, fica aflito e nervoso porque não tem. Só o invisível é capaz de lidar com o imprevisto, ele está todos os dias na sua vida, é o invisível que cuida dele. A ameba sai quando você quer entregar ao invisível, quer confiar, fica calmo e relaxa, ela grita, eu sou uma ameba precavida, você acredita que é capaz de ficar sem mim? Nós constituímos certas formas pensamento e não conseguimos mandá-las embora, elas nos governam, a elas obedecemos, são as amebas. Todo dia você dá comida para amebas. Por exemplo, se você não faz uma coisa que acha que seria o certo, você já se critica. E, veja bem, preste atenção, muita atenção, não dá para alimentar uma coisa e tentar outra. Não dá, ou seja, não é possível dar ouvidos às amebas que lhe brecam e seguir no bem, confiando no invisível. Ou confia, ou não confia. Não dá para querer melhor e para alimentar a ameba ao mesmo tempo, ela é mais forte do que esse que quer prosperar. E, além disso, você a chama de cautela, é por isso que você consegue tão pouco da vida. A confiança em si só começa a existir no dia que você começa a acreditar que você é perfeito. Os olhos do mundo são malvados, ninguém tem defeitos. Tudo que você vê com maldade fica mal. Tudo é questão de ponto de vista. A natureza não nos fez diferentes para que isso seja considerado um defeito. Diga, eu sou perfeito e fique escutando o que a ameba retruca. Ela vai falar uma quantidade enorme de contras. O importante é não dar ouvidos a ela. Se pôr para baixo é modéstia. Isso é depreciação, isso sim me leva à depressão. Como fica a sua energia? Você quer ser diferente ou igual a todo mundo? Igual você já está sendo, cultuando o negativo para sair da sua perfeição, da sua diferença, do seu melhor. Não há defeito em você, há mal entendido. A visão está cheia de maldade, dinheiro depende de autovalorização, da energia que está aqui dentro do peito. Quem tem tem, quem não tem não tem. Depois que você tem e quem tem tem sempre. O tem daqui de dentro faz o tem de lá de fora. O que a ameba fala de você, enfrente-a, você é muito isso, muito aquilo, vai, mande embora, dê um fim nela, fique aí dentro, fique no seu melhor. Eu tenho, eu sou, eu sempre tenho. Estas frases despertam o meu espírito, isto é rezar, é a atitude interior que lhe espiritualiza. Não aceito maldade em mim. Opção de pureza não é opção de ingenuidade. Perceba onde andou que se machucou e não ande mais. Eu sou perfeito e essa coisa não vai mais me atrapalhar. Nessa postura usamos frases de motivação e vestimos abundância. Eu não vou me tornar assim pois eu já tenho. Eu não quero, eu tenho, eu sinto a energia disso. E, quando estou, meu mundo está. Eu não vou mudar, eu vou me ligar, estou assumindo que sou no espírito. O mal não me incomoda. 36ª aula. A ideia de resistência é quando as coisas na vida não vão, ou então vão até certo ponto e param. Ou a gente se esforça e mesmo assim nada anda, mas existe uma força poderosa dentro de nós, mas às vezes ela está dividida, uma parte que acredita e outra que não. Às vezes estamos tão envolvidos com o que queremos e nem percebemos que tem algo errado por trás. Por exemplo, mulher em salão de beleza falando que não tem mais homem na praça. Ela quer, ela se arruma, se produz, e ao mesmo tempo ela nega, dizendo o que diz. E o que aparece, quando aparece? Aquele tipo que ninguém quer, não uma pessoa legal. Pois ela está negando, então não vai aparecer mesmo. Quando quer, tem um lado que segura, um lado que não quer. Tem aquela mulher então que arruma um cara legal e daí começa a fazer o jogo dele, para agradá-lo e deixa de fazer as coisas que gosta, ah, não posso fazer isto que o fulano não gosta, e por aí vai se anulando. Aí vai largando tudo por causa dele, vai se anulando, perde a individualidade e perde o cara também. E mais tarde não aparece mais nada para ela pois adotou um padrão que repele. Tem o exemplo daquela mulher que estava querendo vender uma casa que recebeu de herança e não conseguia nada de jeito nenhum. O único que apareceu quis pagar metade do valor. O que tinha aí? Resistência. Ela foi ver e percebeu que tinha muito apego, recordações da mãe, da avó, se sentia ingrata por estar se desfazendo da casa e por aí vai. E ela ainda por cima tinha aquela crença do edifício, aí é que não ia mesmo. Quando se conscientizou, eliminou a crença de dificuldade, despediu-se do passado e realmente cortou os vínculos, em 2 dias, apenas 2 dias, vendeu a casa. Tem que desapegar dos defuntos, tem que ir limpo e livre para a frente, aberto para coisas novas, não dá um pé cá e outro lá. Tem que estar livre do passado, dos apegos, das lembranças. E quando você se produz e chama atenção e todos elogiam seu cabelo, sua roupa, você banca. Ou fica com medo da inveja, do mal olhado, da macumba e etc. Ou também não quer o sucesso, não quer chamar a atenção porque se diz que é modesto. Como você encara a responsabilidade que vem com o sucesso? E quando tudo muda de repente? Se você ganha aquele dinheirão, muito mesmo, vai continuar com a família e aqueles amigos pobres? Se você se prende a eles, o que é? Resistência. Isso lá atrás é medo, você tem que ver isso porque só você, somente você poderá tirar. Ninguém faz por você, nem Deus, e não existe mágica. E qualquer sucesso, qualquer melhoria, tem mudança. Você encara a mudança? Para encarar o que vier? Tudo que é maravilhoso tem um preço. Você paga o preço. A pessoa que se faz a vida toda é ousada. Quando você não se banca, o universo também não lhe banca. Eu disponho do meu melhor em caso de acontecer o pior. Enquanto você não descobre o medo que está por trás dessa coisa que está emperrada, não vai desemperrar. Olhe para você, o que está na confusão? Você tem que tirar a resistência. Você quer muito, mas e o outro lado, o que você teme se essa coisa que você tanto quer vier para a sua vida? Como lidar com isso? Vamos à técnica. Imagine o pior, o que você mais teme. Suponha que aconteceu. O que você faz por você então, o que você está disposto a fazer por você? Por exemplo, perdeu tudo. Ah, eu vou lavar carros num posto, não importa que tenha diploma, eu vou, eu me banco, não me deixo no chão, isso é temporário, eu me levanto, nada vai me segurar, eu vou, não me deixo no chão. O que você pode fazer de bom para você se o pior acontecer, o que fará de verdade mesmo? Enquanto você não fizer isso, o medo não vai embora. Às vezes você desacredita de você, você quer voltar a acreditar. Tudo, mas tudo mesmo só vem fácil quando você está 100% do seu lado. É importante que, antes de qualquer empreendimento novo, você pare e veja o lado contra, antes de investir, não é ficar procurando problemas, enchendo a cabeça com as amebas, entrar no negativo. Quando você põe problemas, aí já é resistência. O indivíduo que está na resistência só põe problemas, não quer arriscar. É ir lá atrás ver o medo. Olhe para lá, para a vaidade, o medo, o orgulho, e veja e garanta para você, pois quando você garante o invisível também garante. Isso é infalível.